Estenda as suas mãos aqui à frente. E Deus tem me ensinado a orar por quem vai ministrar a palavra. A orar para que abra, o Senhor abra a porta da palavra, como Paulo orou. E orar também por mim, para que eu receba, para que eu não me distraia, para que eu não fique no celular mandando, vendo alguma coisinha, para que eu não converse com o irmão do lado, para que eu me concentre, mais ainda, para que eu tenha nos meus ouvidos espirituais sensibilidade para receber algo preciosíssimo de Deus para a minha vida. Então levante as suas mãos, estenda as suas mãos e levante a sua voz, ore agora, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos a família do pastor Getúlio, sua esposa, seus três filhos. Nós abençoamos a igreja onde ele congrega e é pastor. Nós abençoamos, Senhor, sua vida pessoal, material, financeira, conjugal, espiritual, seu ministério, o futuro que o Senhor tem para a vida dele, Senhor, em todos esses anos que o Senhor ainda vai usá-lo nessa terra, até que o Senhor volte. Nós o abençoamos, Senhor. Que o Senhor continue ministrando a nós através da sua vida. Que o Senhor continue, Senhor, trabalhando dentro de nós com tudo que vamos receber nesta manhã e na continuidade à noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graça e paz. Amém. Irmãos, eu estou quase literalmente mudando meu nome para pastor Gilberto. Assim, eu acho que à noite eu decido se realmente eu continuo me chamando pastor Getúlio ou pastor Gilberto. Eu acredito que ele está fazendo algo bem profético, que vai aparecer por aqui um pastor Gilberto e vai ser muito abençoado, vai abençoar muito a vida de vocês. Queridos, olha, como eu sei que a palavra pela manhã é uma palavra objetiva e uma palavra rápida para a sua meditação diária. À noite eu vou estar ministrando sobre intimidade com Deus. Mas essa manhã eu quero só a gente compartilhar um pouquinho com vocês sobre devocional, sobre andar, ter vida com Deus. E não é eu que acredito, mas nós temos na palavra de Deus a certeza de que quando andamos com Deus, nós, quanto mais andamos com Deus, mais parecido nós ficamos com Ele. A nossa comunhão com Deus nos torna parecido com Deus. Quando Deus cria, lá em Gênesis capítulo 1, quando Ele, no capítulo 6, se não me engano, quando ele vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E era da vontade de Deus, e era projeto de Deus, de que o homem que foi criado a sua imagem e semelhança viesse também a crescer e a ser a imagem e semelhança de Deus. A razão, uma das razões pelo qual todo entardecer, Deus andava com Adão, e eu acredito que havia um discipulado muito lindo ali, e Adão crescia a cada dia a imagem e semelhança daquele que o criou. O diabo faz a interferência, há uma ingerência maligna ali, e se quebra esse projeto, mas em Jesus nós temos a volta para o Éden, a volta para o projeto original. E quando nós falamos sobre, principalmente sobre devocional, sobre separar um tempo para estar com Deus, nós temos uma certa dificuldade por causa da correria dessa geração. As mudanças que houveram na cultura brasileira, aliás, na cultura mundial, onde o homem sai de manhã para um lado para trabalhar, ou a esposa sai para o outro lado, a gente tem terceirizado a educação de nossos filhos. Eu não sei como funciona aqui em Belo Horizonte, mas lá em Brasília, quem trabalha, quem mora no entorno e sai do entorno para Brasília para poder trabalhar, ele tem que acordar às 5 horas da manhã, ele precisa tomar o café dele e ele tem que estar 8 horas no trabalho. O trânsito lá fica intenso. Um percurso que fora desse horário eu faço em 15 minutos, eu vou levar 2 horas, 2 horas e meia pela manhã e ao entardecer quando eu volto para casa. E eu chego em casa cansado de um dia de trabalho. Quando eu chego, eu preciso, se for ter culto, eu preciso tomar meu banho e preparar minha família para eu vir para o culto, assistir ou participar do culto. Depois eu volto para casa cansado e eu tenho pouco tempo para poder descansar e eu me derreto na cama, mas no outro dia eu caio na rotina novamente. E isso é assim, nossa igreja trabalha em células. Então, além do culto, nós temos um culto semanal, que é onde a gente dá treinamento para líderes, e não só líderes célula, mas para discipulado um a um. Nós, na quarta, nós precisamos estar com nossos líderes, para ouvir, já não é culto. Na quinta, nós temos reunião de célula. Na sexta, cada líder de setor precisa estar com seus, com seus liderados, com os líderes de célula. E no sábado, geralmente, tem um evento para jovens. No domingo, pela manhã, a gente tem, para alguns, a escola bíblica dominical, chama do que quiser, para outros, a gente tem estudos bíblicos, a gente precisa estar lá. Geralmente, à tarde, se faz um evangelismo. Os crentes não são obrigados a estarem todos lá, mas tem esse... Bom, resumindo, a gente anda muito ocupado com Deus para ter tempo de qualidade com Ele. E quando a gente fala de devocional, eu ia pregar outra palavra, tá certo? A minha ministração seria outra. Eu separei aqui Romanos capítulo 8, eu ia falar sobre isso. Mas houve uma guinada ali e eu quero compartilhar com vocês algo sobre devocional. Quando eu estava no seminário, dentro desse contexto que eu ministrei para vocês aqui agora, esse corre-corre do dia a dia e essa geração tão... Eu ouvindo o pastor Asaf ministrando e ele falando sobre ladrões de coração, isso é algo muito real, muito palpável nessa geração. Bom, no seminário nós recebemos um preletor que foi falar para todas as turmas do seminário, e ele foi falar sobre oração. E, no meio lá da ministração desse sujeito, e ele falava de uma forma assim, muito convincente, e ele soltou uma frase que, para mim, foi... me arrebentou. Mas a ferida que Deus faz... ele mesmo se encarrega de curar. Esse sujeito disse o seguinte: um crente que não ora 4 horas por dia, a expressão dele foi essa, não vale uma moeda furada. Quando ele disse isso, eu disse, meu Deus, se não ora 4 horas por dia, crente, quem almejava o ministério já era outra história. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer da minha... quem eu sou? Quem eu não ora 4 horas, não vale uma moeda furada. A gente vai para matemática e imaginação, meia gospel. E quem não ora 2 horas, meia moeda furada. E quem não ora 1 hora, 1/3 de uma moeda furada. E quem não dá conta de orar 1 hora? Bom... lá no meu mundinho, eu disse, meu Deus, eu não estou valendo o furo da moeda furada. Por aquela palavra. Bom, mas o Getúlio, isso foi uma experiência minha, foi muito real. O Getúlio aqui decidiu, eu disse, bom, a partir de amanhã, pelo menos metade da moeda furada eu vou valer. Eu vou fazer uma devocional de 2 horas e eu vou ficar em 2 horas em oração. E eu sou extremamente colérico, eu fico sentado aí ouvindo, mas eu fico me coçando, entendeu? Eu não dou conta de ficar muito parado, eu preciso estar fazendo e sei lá, eu sou um cara meio pilhado. Bom, amados, e no outro dia, entrei para o meu quarto, tranquei minha porta e orei ao Senhor. Na vera, como a gente falava quando era criança, assim, no sério, o que eu tinha para falar com Deus, eu falava aí, em 15, 20 minutos eu falava o que tinha que falar. O que o senhor fazia com 1h40? Irmãos, eu fazia embromação gospel, porque eu já tinha falado tudo que eu tinha que falar. Então eu ficava ali, glória, glória, glória, glória, aleluia, aleluia, aleluia, fogo, fogo, fogo, fogo, abençoa a igreja, abençoa a igreja, abençoa a igreja, e abençoa meu ministério, meu ministério, meu ministério. E aquilo foi se tornando exaustivo para mim, e eu penso, se para mim foi exaustivo, para Deus o que estava acontecendo? E eu mantive firme meu propósito de passar 2 horas em oração, eu acho que pelos 5 dias. Foi o tempo recorde, porque eu penso que Deus olhou para mim e disse: filho, ei, está liberado o seu propósito? Irmãos, e foi mais uma frustração para mim. Com o tempo, foi passando o tempo, e a sede de ter meu momento com Deus todos os dias, acabou, eu num versículo bíblico, e eu tenho um livro que é Trocando a Ansiedade pelo Descanso. Num texto, eu fiz uma pergunta para Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma. E lendo a palavra, eu disse: como não andar ansioso? Eu tenho contas para pagar, que vão vencer todos os meses, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma gama de situações que eu preciso estar correndo atrás, eu não sei o que vai acontecer, e o senhor parece que o senhor saiu do estoque ali, meio uma coisa meio atrasada, paz e amor, sem saber da vida na qual eu estou inserido. Não fiquem preocupados, não andem ociosos. E eu disse para Deus: como não andar ansioso? Como não andar preocupado? Dessa pergunta, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E Deus me trouxe algo muito tremendo, da qual eu escrevi o livro, mas eu vou compartilhar com vocês algo muito gostoso. Eu preciso desenvolver uma vida diária com Deus. Além do meu andar com Deus constantemente, eu preciso estar com Deus, tirar um momento, realmente, um momento de qualidade para andar com Deus. Mas eu recebi isso do próprio Deus, o que eu quero compartilhar com vocês. Eu não posso, como eu cometi esse erro, eu não posso compartilhar com vocês e dizer: olha, irmãos, a partir de amanhã, você vai tirar aí 2 horas, 1 hora você vai estar orando e mais 1 hora você vai estar lendo Bíblia. E você vai ter que acordar 4 horas da manhã, porque às 6 você já precisa estar na ativa para poder fazer o seu trabalho diário. O que Deus trouxe para mim? Eu comecei a usar algo que hoje já se tornou prazeroso para mim. Lindo para minha alma. Irmãos, eu só vou conseguir não andar ansioso, eu só vou conseguir confiar a ponto de descansar se eu conhecer quem é que está mandando eu descansar. Se eu não conheço quem está me dizendo: não se preocupa, não tem jeito, eu vou me preocupar. Mas se eu conheço quem está dizendo para mim: não se preocupe, eu não vou ter dificuldade. Eu vou, com facilidade, não andar preocupado e não andar ansioso, a ponto de perder minha paz, de perder minha tranquilidade, de me lançar ao desespero. E não há como eu ter um conhecimento dessa pessoa se eu não ter intimidade com ele. Eu só conheço uma pessoa a partir do momento que eu ando com essa pessoa. Não é só andar em silêncio, mas eu preciso conhecer essa pessoa, andando com essa pessoa, ouvindo o que essa pessoa tem para falar e falando com essa pessoa sobre as minhas necessidades. Daí se estabelece uma intimidade, onde eu passo a conhecer essa pessoa, pelo que ela fala e pelo que ela faz, a ponto de eu colocar minhas necessidades diante dele e não ter preocupação, porque eu sei por confiar, eu sei que por andar com ele, eu conheço ele, eu posso descansar nele. Eu vou fazer uma viagem, e dia 10 vai vencer minhas contas. Eu pego o meu dinheiro, coloco na mão de um amigo e digo: rapaz, paga essa conta para mim dia 10, porque eu não quero voltar de viagem, encontrar a luz da minha casa cortada, a minha água cortada, e eu deixo esse dinheiro com ele e viajo. Se eu conheço a pessoa na mão de quem eu deixei o dinheiro, eu vou viajar e eu vou voltar tranquilo, porque eu conheço, eu sei que no dia certo aquela pessoa vai efetuar o pagamento para mim. Mas se eu não conheço a pessoa, eu vou ficar preocupado. Então, antes do dia 10, no dia 6, eu ligo para essa pessoa, não para falar para ela que eu estou preocupada e medo dela ser irresponsável, mas eu ligo e digo: e aí, meu irmão, como é que está? Está na bênção e tal. Mas, na verdade, eu estou dando um cutucãozinho nele para ele se lembrar que dia 10 ele precisa pagar a minha conta. No dia 8 eu ligo para ele de novo. Eu estou preocupado, eu estou de férias, mas eu estou preocupado. Como vai, guerreiro? Como está a família? E aí, você já deu uma olhada lá na minha casa? Eu estou ansioso. E dia 10 eu ligo de novo. E essa impaciência denota a falta de confiança que eu tenho nessa pessoa. Eu não andei com ela o suficiente, a gente não comeu sal junto, a ponto de eu confiar nessa pessoa e descansar. Então só vai haver esse descanso se houver intimidade. E a intimidade vai ser estabelecida no relacionamento diário. Como que eu vou estabelecer um relacionamento diário? Primeiro, irmãos, eu não posso me lançar numa promessa que eu não vou dar conta de cumprir. Conhecendo a minha pessoa, e cada um analise, você faça uma análise de você mesmo. Não faça uma promessa, não faça voto de tolo, porque você vai atrair situações difíceis para você. E quando você quebra muitas alianças com Deus, você acaba não acreditando em você mesmo. E a pior coisa que existe é você olhar no espelho e você dizer: eu sou uma farsa. Não existe coisa pior do que isso. É quando você não acredita mais em você. Quer começar um tempo de qualidade com Deus? Quer começar um tempo onde o próprio Deus vai nutrir em você o desejo de um bom relacionamento? Lá vai meu primeiro conselho: comece da forma como você dá conta. Vamos, eu vou simplificar isso. Estabeleça, cinco minutos de leitura bíblica, dá irmãos, e cinco minutos de oração. Escolha um dos livros da Bíblia e comece a ler. Mas cinco minutos exatamente. Quando der cinco minutos, você para, marca ali o texto onde você parou e você vai começar a orar. Espera aí que você vai chegar lá. Cinco minutos de oração, para a sua oração. Você deu 10 minutos de qualidade para Deus. E aí você vai fazer, vai cuidar do seu dia. Com o tempo você vai notar que o mais interessado nesses momentos é o próprio Deus. Bem mais interessado está Deus em momentos de qualidade do que você. Deus tem um desejo enorme de atrair você. Com o tempo você vai... Pastor, mas 5 minutos, pastor, de oração é muito pouco. Você consegue. Com o tempo você vai notar que Deus vai começar a te atrair e você vai ter gozo e satisfação e não vai violentar a sua humanidade. Você vai ser atraído A gente pode comparar, vamos lá, com o nosso casamento. Como que tudo começou? Como que começou o meu relacionamento que resultou no casamento? A princípio, eu orei, nós oramos, depois a gente fechou a aliança de namoro. E eu via minha esposa, no tempo do namoro, uma vez por semana, na quarta-feira. A gente estava junto. Só que com o tempo, eu fui me apaixonando, eu fui amando mais e mais. Eu estou fazendo sinônimo, tem gente que faz diferença, tá? Mas entenda aí da forma como eu estou passando para vocês. Com o tempo, eu fui amando mais, e um dia só, puxa, está tão pouco. E eu comecei a... Eu queria ficar mais com ela. A gente, ela foi me atraindo, houve uma simbiose entre a gente. Eu queria 2 dias estar com ela por semana. E o pai dela era bem radicalzão. Bom, por sinal, ele comprou... Quando dava 10 horas da noite... Lá dentro do quarto ele fazia assim. Era a hora do pastor Getúlio sair fora. Depois ele me comprou. Isso é verdade. Não estou exagerando. Ele comprou um relógio desse tamanho, colocou na parede. 10 horas, alguns aqui foram traumatizados. Eu acredito que nessa noite você vai ser curado desse trauma. Porque 10 horas da noite tocava uma musiquinha que dizia: ó, Susana, não chores por mim, porque eu vou pro Alabama. Quer dizer, está na hora de você pegar seu tamborim e sair. Eu sabia, entendia. Eu vou confessar um pecado para vocês. Eu já pedi perdão, já compartilhei isso com minha sogra, igual eu fiz isso. Foi uma baita de uma mentira. Pastor, mas pastor é uma teofania. Pastor é a quarta pessoa da Trindade. Pastor não erra, pastor não peca, pastor não... Filho de pastor tem que ser todo mundo santo, filho de pastor tem que ser exemplo. Irmãos, eu tenho tanto medo desse peso. Então, muitas vezes eu compartilho alguns defeitos e dificuldades para poder me identificar com vocês, porque há pastores hoje que o que eles fazem? Eles têm uma aparência, um estereótipo de santidade que coloca a gente lá embaixo. Você olha para os caras e você diz: eu nunca vou conseguir ser igual a um homem desse nível. E muitos até hoje querem manter essa hierarquia, porque eles vivem financeiramente mantendo vocês na mediocridade e eles aparentando esse poder sobrenatural que, de uma forma meritocrática, eles ganharam. Entendeu? Eu sou o que sou porque eu oro muito. Eu sou o que sou porque toda madrugada eu estou em oração. Eu sou o que sou porque eu jejum 8, 9 dias por semana. Se você for na minha casa às 3 horas da madrugada, você não vai me encontrar, eu estou nos montes orando. E aí quem está embaixo diz: eu nunca vou conseguir, não dou conta. Então eu exponho a minha nudez para que vocês entendam que, se eu posso, vocês também podem. Mas, então, deixa eu compartilhar uma mentira. Bom, tomara que tá filmando ainda. Tá. Teve uma noite, irmãos, eu queria tanto dormir. Não, só dormir na casa dela. Eu queria ver ela de manhã. Eu queria ver ela acordando. Sabe, aquele amor maluco, porque eu já estava com o desejo de pedir em casamento. Eu não queria mais passar um dia ou dois, eu queria morar com ela. Relacionamento com Deus é assim. E quando deu 10 horas que eu tinha que pegar meu bandolim e sair fora, eu estava chovendo um pouquinho e eu saí, e de repente eu voltei para a casa dela. Pastor, o senhor é hipócrita. Ô, irmãos, eu estou falando que eu já confessei e pedi perdão. então não me atira pedra. E minha sogra olhou para mim e disse: você tem asma? Mas o senhor devia ter avisado antes de sair. Eu disse. Aí ela disse: não, o senhor dorme aqui em casa. Eu disse: não, de hipótese alguma. Pá, como diz o gaúcho, bah, vai dar. Irmãos, eu disse: não, hipótese alguma. O amor. Eu estava amando. E eu disse: mas eu preciso ligar para minha mãe para avisar. E eu liguei para minha mãe, disse: vou dormir por aqui. Menti para minha sogra, para o meu sogro, menti para minha mãe. Só não consegui mentir para minha futura esposa, porque ela sabia que era um baita golpe que eu estava aplicando ali. Irmãos, dormi, mas como foi lindo amanhecer quando eu vi a minha esposa. Eu não estou sendo, não estou querendo humilhar ninguém, dizendo, mas foi assim, eu olhei, ela amanhecia linda demais, porque geralmente a mulher não amanhece muito linda, né? Ela vai, não estou batendo em ninguém, mas ela precisa passar primeiro meia hora ali no banheiro, dando um trato, o homem também, tá certo? Mas eu vi aquilo, que amor é este, né, irmãos? Que leva a gente, às vezes, até a mentir para estar com aquela pessoa. E eu quis aquilo. A princípio, um homem que só se encontrava uma vez quis aumentar esse relacionamento. Eu fui me prendendo nesse relacionamento. Com Deus, vai funcionar da mesma forma, só que sem a mentira da asma. Como que eu vou começar? Eu vou começar desse estilo. Foi assim que eu comecei. 5 minutos. Eu fazia oração por mim, ainda intercedia por outras pessoas. Só que Deus foi me atraindo. Foi ficando gostoso. E de repente o Getúlio, que ficava 5 minutos, resolveu ficar 8 minutos. De leitura, 8 minutos de oração. Só que o amor de Deus foi me chamando. E a revelação, o rema, a palavra começou a saltar sobre mim e ministrar sobre o meu dia. E de 8 eu passei para 10. E 10 minutos, de repente, se tornou pouco. E eu fui aumentando, aumentando, aumentando. Então hoje, quando eu falo ficar 2 horas com Deus, irmãos, para mim é pouco tempo demais. É pouco tempo, eu preciso de mais tempo. E eu estou caminhando. E eu estou achando muito gostoso. A Bíblia, que para mim era pesada. Ah, pastor, quero que o senhor ore por mim, porque minha cabeça dói. Quando eu vou ler a Bíblia, minha cabeça dói. Fica 4 horas assistindo O Senhor dos Anéis no cinema, mas quando vai ler a Bíblia, a cabeça dói. Dá para o senhor expulsar esse demônio da minha vida? Tá, eu vou expulsar, mas você vai procurar um oftalmologista. Para você ter, ele lhe passar um óculos que não vai doer sua cabeça enquanto lê. Ô, pastor, tem outra coisa. Me bate um sono quando eu começo a orar e eu sinto uma opressão. O senhor pode expulsar esse espírito de Morfeu da minha vida? Não, querido, calma aí. É a falta do hábito da leitura. Começou a ler, vai dar umas pescadas. Quem não tem o hábito de orar, eu e minha esposa, nós oramos de madrugada. É o nosso momento que a gente tem, nós dois, para poder, a sós, a gente orar, colocar nossas prioridades diante de Deus. Pastor, eu não dou conta. O nosso pastor estava dando uma palavra sobre oração, e ele disse que ele, quando começou a orar de madrugada, ele diz, eu dormia orando. E quando eu acordava, eu estava pedindo pipoca para o Papai Noel. Eu não lembro mais onde eu terminei, onde eu comecei. E ele diz, mas era falta de hábito de orar. Então, quando eu tenho a intenção de me relacionar com Deus, eu preciso só dar o pontapé inicial. Agora, eu vou dar o pontapé inicial dentro das minhas limitações. Não se preocupe, O amor de Deus vai te atrair, e daqui a algum tempo, aquela pessoa que separava 10 minutos para estar com Deus, você não vai dar conta. Se uma mulher, que hoje é minha esposa, fez com que eu quisesse estar 2 dias com ela, 3 dias, e de repente eu estava no altar, eu e ela, e um pastor simplesmente disse: eu vos declaro marido e mulher, e já tem 24 anos que a gente está morando junto. O amor não diminuiu. Você que é solteiro, pastor, será que a gente vai cair na monotonia? Nunca. Nunca. O Deus que estabeleceu o casamento, ele também é o mantenedor do casamento. Ele não colocou fardo nenhum nas suas costas. Pelo contrário, Deus mantém o casamento. E o Espírito de Deus é criativo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Getúlio diz à igreja. A coisa vai mudando, mudando, mudando. E eu não vejo hoje possibilidade de eu estabelecer um relacionamento com a outra mulher, começar tudo de novo. Não, não dá. Não dá. Eu não sei que com 50 anos a gente pensa desse jeito, mas eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Quando eu saio para pregar, eu passo 3 dias, com 5 dias eu estou ligando, e felizmente, quando eu ouço a voz dela, eu começo a querer já tremer na mão. Eu passei 21 dias na África, eu passei 15 dias na Suécia, eu passei muitos dias fora, e eu evitava ligar para ela, porque toda vez que eu ligava para ela, dava vontade de vir embora, de deixar as campanhas para lá e vir embora. Então, se o amor de uma mulher fez comigo o que fez, o amor de Deus, que é infinitamente maior, vai atrair você. Você começa, Deus continua. Você mostra o seu desejo de estar com Ele, e pode acreditar, continuar com Ele vai estar na mão dEle. Eu vou fazer 21 dias de jejum. Deus te abençoe. Eu não vou comer nada, vou só beber. Deus te abençoe. Vai na fé. Vai na fé. Eu fiz um propósito de não comer arroz por 21 dias. Eu penso que no 8º dia eu já estava diante de Deus e dizendo: me perdoe. Porque eu dou conta de ficar sem carne, mas eu não dou conta de ficar sem arroz. Então tudo tem que ter um começo, mas esse começo tem que ser coerente para você poder prosseguir. Em 5 minutos, está sendo a minha sugestão, se você quiser alterar isso aí, pastor, eu vou alterar para 3 minutos. Ou 8 minutos. Mas em 3 minutos, dá tempo de você ler e receber de Deus. Em 5 minutos dá tempo de você ler e receber de Deus. E dá tempo de você orar pela sua vida, ainda interceder por outras pessoas. Se você deseja ser um discipulador, se você deseja fazer discípulo, pastor, eu preciso orar por essa pessoa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em um minuto, você ora por uma pessoa. Se você quiser, você ora. Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, vem cá, pastorzão. Está quase sendo arrebatado aí, né? Vem cá. Pastor Gilberto, por gentileza. Eu imagino. Irmãos, veja bem, pastorzão aqui de Porto Seguro. Marca no teu relógio aí, 1 minuto de oração. Olha para o teu relógio. Pode olhar. Meu Deus, eu abençoo a vida do pastor agora. Eu declaro a tua vitória sobre ele. Pai, toma o casamento dele na tua presença. Abençoa de forma tremenda o casamento dele. Cobre o casamento dele com teu sangue. O ministério pastoral dele. Abençoa teu filho ricamente. Dá vitória. que o ministério pastoral dele cresça, ele tenha ovelhas que venham alegrar o coração dele. Meu Deus, abençoa a vida financeira do teu servo, dá vitória na vida financeira, que nunca falte nada para o teu filho, que haja sempre abundância, para que ele possa abençoar outras pessoas. Meu Deus, cobre ele com teu sangue, livra ele dos ataques de Satanás, que ele seja sobre todas essas coisas mais do que vencedor. Amém? Amém? Amém. Quantos segundos eu levei aí, irmãos? Hã? Você viu como deu para orar em 50 minutos por ele? 50 segundos. 50 segundos? Dá para você. Obrigado, e pastor Gilberto. Tudo. E envolvi todas as áreas, o casamento, o ministério, a vida financeira dele. Então, muitas vezes, a gente faz um propósito que vai ser inalcançável. E em 50 segundos eu abençoei a vida dele. E se eu posso fazer isso? Andando na rua, eu posso estar orando pelo meu pastor, eu posso estar orando pela minha igreja, eu posso estar orando pelo meu discípulo, eu posso estar orando pela minha célula, eu posso estar abençoando todo mundo. E com o tempo, o Senhor vai te atraindo, atraindo, atraindo. Daqui a pouco, vai estar você e Deus aqui na frente, e alguém abençoando o seu relacionamento, e terminando a bênção dizendo: e sejam felizes para sempre. Amém? Eu só preciso começar. E mais uma vez, não cometam o erro que eu cometi. Começar algo que eu não dei conta de viver. Eu fui desenvolvendo isso vagarosamente. E hoje eu tenho meu tempo com Deus. E o amor de Deus me envolveu. E o tempo que eu tenho hoje, eu julgo, é pequeno. Eu preciso de mais tempo para estar com Deus. Essa é a minha palavra nessa manhã. Eu quero deixar para vocês. Estabeleça. Eu sei que há no seu coração, eu acredito assim, que todos que estão aqui têm o desejo de estabelecer um tempo com Deus. Amém? Provavelmente também haja no nosso meio quem tenha tropeçado. No amor que você tem por Deus, você fez uma aliança que de repente você tropeçou. A minha sugestão: comece com um tempo curto. E não se preocupe, Deus vai te envolver, e daqui uns dias você vai ter um tempo precioso, gostoso com Deus. Vai terminar, sabe como? Você tendo um dia todo com Deus. Amém? Daqui uns dias você já não quer mais viver, você quer estar com Deus, e esse desejo vai tomar o seu coração. Amém, queridos? Pastor Sóstenes, ia chamar ele de pastor Gilberto, mas eu estou abusando da boa vontade dele. À noite a gente fala sobre intimidade com Deus. Vamos ficar de pé, irmão.